Factor Web Radio, a rádio além dos limites. Factor Web Radio. Começa agora na Factor Web Radio. O rock ainda não morreu. Tanta coisa me interessa. Mas nada tão... sabia fingir, mas era eu que te fazia sonhar. Factory Web Radio. Meus cabelos. beijos não são tão doces. Eu tenho uma conversa esquisita. Meu vinho não é tão suave. Eu tenho um gosto sutil. Minha maçã não é tão vermelha. Eu tenho gente, mas procuro sempre. Minhas palavras não são tão certas. Eu tenho uma certeza esquisita. Meus sentimentos não são comuns. Eu sinto coisas que mudam. Meu corpo não é tão real. Eu ando por outros mundos. Meus desejos não são simples. Eu sonho com. Ficar assim, Brasil. Qual pelo chão. Vou correr num automóvel enorme, forte, a sorte, a morte a esperar. Muitos altos e baixos que me assustavam só em olhar. Devemos fazer.